Oi, gente, eu sou a Gisele Souza. E Aline Valek. Esse é o Weekend Cast. Hoje a gente está contando com a participação da Laís Rangel. Gente, só queria dar os parabéns mesmo, porque ficou muito bacana o primeiro. Eu adorei, eu vi um monte de vezes, assim. Estou me sentindo muito feliz de vocês terem me convidado. Laís é jornalista, feminista, é uma mulher negra. E veio aqui hoje dar a sua opinião sobre os próximos temas. Nós vamos falar sobre a Jornada de Débora, Outubro Rosa e comentar as notícias da semana. Antes de ler a primeira notícia, só fazer uma errata, que no cast passado a gente falou da Gayle Simone, a roteirista da DC, que foi demitida, né, sem explicações, sem mais nem menos. Um ouvinte chamou a atenção para isso e faltou a gente falar que 2 semanas depois ela foi readmitida. E ela tá na DC até hoje, escreve a Batgirl e outro título que é o The Movement. Mas isso acaba que não muda o fato, né, que a DC ainda tá com um quadro deficiente de artistas mulheres, né? É, e além disso, continua também valendo aquela notícia que é de setembro desse ano, de que eles proibiram o casamento da Batwoman, né? Casamento lésbico. Notícias comentadas. Natalie Portman e Marvel unidas para colocar mais mulheres na ciência. Se por um lado a DC escorregou na bola várias vezes, a Marvel é puro amor, né? Ah, é, com certeza. Eu achei essa iniciativa maravilhosa, porque ela mostra pra gente que a representação das mulheres na cultura pop importa. E foi legal eles aproveitarem o lançamento, né, do Thor para pegar essa personagem, que é uma cientista, e usar ela como uma espécie de garota propaganda para um projeto que eles vão selecionar algumas garotas americanas, por volta de 14 anos de idade, levar elas para conhecer mulheres bem-sucedidas nas áreas de ciência, matemática, engenharia, participar de experimentos, conhecer os bastidores do filme também. E essa experiência também eles vão mostrar um curta antes do lançamento do filme em um cinema lá nos Estados Unidos. Podia passar no Brasil também, né, pra gente ver como é que foi. Mas com certeza a gente vai ter alguma repercussão disso, pelo menos no YouTube. E eu acho importante também o fato de ser a Natalie Portman, que ela realmente é uma mulher representativa no meio dela. Ela tem um Oscar, ela é uma atriz respeitada. Ela não se contenta só em fazer a parte dela dentro do meio do cinema, do glamour e tudo mais. Ela tá incentivando meninas a buscarem outros campos, assim, de atuação que não são tipicamente femininos atualmente, assim. E é legal porque as meninas que vão assistir o filme, elas vão poder sim admirar ela, não só porque é bonita ou é porque é a namorada do Thor, mas porque ela é uma personagem cientista, né? Eu acho legal porque mostra que as mulheres podem ocupar lugares historicamente ocupados, né, dominados por homens. Fora isso, eu acho que ainda tem a questão do apagamento histórico, né, das mulheres cientistas, principalmente no último século. E eu acho que torna o ambiente da ciência claramente hostil para as mulheres, né? A gente vê que houveram conquistas das mulheres no último século, principalmente, mas que não são lembradas. Por exemplo, tem a Ada Love, não sei como é que se pronuncia, Ada Lovelace, que ela foi a primeira programadora de computadores da história. E a Ada, eu só fiquei sabendo só da existência dela depois de já formada. Na escola não ouvi nada sobre ela, né? Como a gente costuma ouvir sobre os outros cientistas. Realmente existe um apagamento histórico das mulheres cientistas, não, elas não são lembradas. Eu queria perguntar para vocês, por que que vocês acham que as mulheres são tão desincentivadas a seguir carreira nas ciências exatas? Ah, eu acho que isso vem assim desde criancinha, né? Desde que você dá para uma menina uma bonequinha para ela cuidar, para fingir que é a filhinha dela e que ela é a mamãe, enquanto você já começa a dar para o menino um carrinho que ele já vai começar ali a explorar dentro da brincadeira dele uma noção de espaço, de se tá indo mais rápido, mais devagar. E você incentiva as meninas a ajudar nas tarefas de casa e tudo mais, dá os brinquedos muito específicos para criar uma pessoa voltada para o doméstico, para o trabalho de casa, enquanto os meninos recebem esses estímulos para, digamos assim, conquistar o mundo. Eu ia dar um exemplo aqui de um brinquedo, que é o Lego. O Lego, ele teoricamente é um brinquedo neutro, né? Um brinquedo de construção, ele estimula o desenvolvimento de habilidades matemáticas, espaciais. Mas já tem uns 30 anos que a publicidade do Lego é voltada para meninos. Eles têm um ótimo produto, né? Um produto que podia ser neutro, não tinha necessidade de fazer uma separação de gênero. Um outro motivo que eu vejo também é que existe um pouco estímulo à educação de forma geral, né? Porque a sociedade exige que as mulheres sejam bonitas e também que elas não questionem. Então, a ciência, ela é movida por questionamentos, né? É, e sem falar que na ciência, nesses trabalhos, você tem a possibilidade de ganhar mais, de contribuir mais para a sociedade, enquanto essa educação, né, que se dá, deixa, relega as meninas e as mulheres a ficarem fazendo os trabalhos domésticos, os trabalhos menos remunerados, e assim, nunca se consegue reverter esse quadro. A cultura pop, ela influencia muito, assim, na formação, principalmente nessa faixa etária que eles estão abordando, que são meninas a partir de 14 anos. Eu acho que tem uma deficiência muito grande, por exemplo, de séries, de filmes voltados para meninas na cidade, que incentivem esse tipo de coisa. E eu acho que essa deficiência também mantém esse ciclo, assim, de continuar tudo do jeito que tá. Desfile de moda com modelos negras plus size surpreende na Semana de Moda em Paris. Então, essa notícia trata de um desfile de um estilista chamado Rick Owens. Ele trouxe para a passarela uma série de modelos negras, algumas brancas, mulheres que não são magras, não são altas, né? Ou seja, ele trouxe diversidade para a Semana de Moda de Paris, que é uma das semanas de modas mais importantes do mundo, né? Enquanto eu lia apenas, né, eu não tinha visto o desfile, eu tava achando tudo muito lindo. Mas agora eu tenho algumas considerações, assim, eu não tenho mais tanta certeza. Depois que eu vi o vídeo do desfile, eu fiquei meio em dúvida. Bom, então, eu achei que ele tem vários pontos positivos, assim, mas não é perfeito, né? O que eu posso destacar, assim, de bom, é que as roupas, elas são usáveis, assim, você vê as pessoas se movimentando e fazendo tudo aquilo, e elas são perfeitamente usáveis, com pessoas de verdade, pessoas, assim, com padrão que a gente costuma ver mesmo nas ruas, a diversidade étnica, principalmente, mas também dos tamanhos de corpo que não são comuns na passarela, e tudo isso sem abrir mão daquele estilo conceitual, né, que os desfiles pedem, né? Eu acho que uma coisa muito positiva também é que ele coloca as mulheres como, assim, uma parte ativa na performance do desfile. Elas não são só um cabide das roupas, né? Elas fazem aquele número acontecer e eu acho isso bem interessante, assim. Mas ainda é aquilo do exótico, né? Do diferente e tudo mais. Pode até ser um início de uma quebra de paradigma, assim, mas eu ainda vejo isso com uma certa exotização. Eu ainda me surpreendo com o fato de que colocar alguma diversidade de tipos, né, em pessoas diversas seja uma coisa de alguma forma chocante, uma coisa que vira notícia no mundo todo. O que eu deixei de falar sobre o desfile é que não foi exatamente um desfile, né? Foi quase um show, né? Um show de dança. Assim, essa dança, ela tem uns movimentos muito duros, né? As mulheres fazem caretas durante a apresentação. Não é que eu ache que aquelas mulheres são feias, mas eu acho que elas não estão ali posando como belas. Ela não tá representando o padrão de beleza. Ela tá descabelada, ela tá fazendo careta, ela tá com aquela postura agressiva mesmo. É, e assim, essa representação, porque a grande maioria das mulheres que estão naquela passarela são mulheres negras, né? Eu não sei se essa representação, ela passa a ideia de que ela tá fazendo um fight back, entendeu? Se ela, porque ela tá bem subordinada, ela não quer se dobrar, ou se ela tá com raiva porque ela é animalesca, porque ela é irracional, porque ela é briguenta. Isso me deixa, assim, na dúvida. Pois é, eu acho interessante também que aquilo foi uma performance, um número das mulheres. Assim, o palco foi totalmente tomado por ela, tanto que no final o estilista, ele aparece assim bem discretamente, só pra agradecer, assim, e vai embora bem rapidinho. Não é como no clássico, assim, que o estilista no final aparece como uma grande estrela. Aparece, dá lá o agradecimento dele, mas fica bem claro que aquilo foi uma performance das mulheres. No Brasil, no ano passado, não sei se foi no ano passado, se foi no início desse ano, teve um desfile da Cavaleira. Eu achei muito legal. Foi um desfile que eles fizeram com uma música black, tocando bem groove. E os modelos, eles não desfilaram também. Eles saíam dançando pela passarela. E eu acho que grande parte do grupo de modelos eram negros também. Sim, sim. Eu lembro desse desfile. Achei muito interessante. E acho que, assim, por mais que hajam, assim, pequenos problemas, elas não são livres de críticas, é claro, mas é importante você ir aos pouquinhos fazendo uma coisinha ou outra dessa para quebrar o estranhamento mesmo, esse impacto de achar que tá estranho, tá esquisito, e tornar isso uma coisa normal na moda. E essas intervenções eu acho que são um bom caminho para você ir normatizando isso. Bom, o nosso próximo assunto é o Outubro Rosa. Outubro Rosa, para quem não sabe, ele é um mês de conscientização da prevenção ao câncer de mama, né? É um mês que centraliza ações práticas e simbólicas, né? Uhum. A iluminação dos edifícios públicos em rosa, uma ação simbólica. Mas existem muitas ações práticas. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente teve carretas de saúde da mulher nas cidades satélites, né? Que são as cidades que ficam próximas do plano piloto de Brasília. Tivemos palestras, oficinas de automassagem. Então, provavelmente na sua cidade deve ter alguma ação ainda. Se você tiver interesse em descobrir, é bom dar uma olhada no site da Secretaria de Saúde. Não, eu acho bem interessante essa abordagem dessa campanha, porque você fala de um assunto sério, um assunto grave, mas com uma certa leveza, assim. É, quando você, por exemplo, aqui no Rio, quando eu paro e vejo o Cristo Redentor rosa, eu não sinto aquilo como uma coisa pesada a que o câncer remete. Essa campanha eu acho que ela é muito importante porque, de acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres, né? No ano de 2011, a doença fez 13.225 vítimas no Brasil. Se o diagnóstico vier cedo, existe uma possibilidade muito grande de recuperação, de cura. Então é muito importante fazer o autoexame, né? Exatamente. E no caso, se ela tiver algum caso de câncer de mama na família, então ela tem que tomar mais cuidado. Tem que passar a fazer a mamografia a partir dos 35 anos anualmente, né? Mas assim, normalmente as mulheres elas têm que fazer o exame, acho que é a partir de 40 anos, né? Que ela precisa começar a se consultar, e entre 50 e 69 anos ela deve fazer uma mamografia a cada 2 anos. E se você detectar a doença no início, ela tem cura. Sim, qualquer alteração que a mulher sinta no corpo, precisa mesmo ir atrás, procurar um médico, buscar mesmo essa prevenção e esse tratamento o mais cedo possível. E é bom a gente falar também que, embora a gente sempre fale do Outubro Rosa e lembre da mulher cis, da mulher cissexual, esse assunto também diz respeito aos homens transexuais e às mulheres transexuais também, né? Pelo que eu andei lendo, mesmo as mulheres transexuais, elas têm risco de ter câncer de mama por causa dos hormônios, né? Assim, não é um risco tão alto, mas ele existe. No caso dos homens transexuais, né, que alguns eles retiram seios, mas mesmo com essa cirurgia de retirada dos seios, ela não elimina a chance de desenvolver o câncer de mama. Essa cirurgia, ela reduz o risco para 5 ou 10%, mas o risco continua existindo. Então, tem que fazer os exames da mesma forma. Isso. E eu queria só falar de uma ação que teve em Santa Catarina. Eu não sei se teve ou se está tendo. Que o governo está promovendo uma ação preventiva nos presídios. Mais de 1.000 detentas serão atendidas para exame de mama e de colo de útero. E também vão ser exibidas campanhas publicitárias e palestras. Eu achei muito legal e muito importante. Eu acho que os outros estados deviam seguir o mesmo exemplo. Bem, agora nós vamos falar, quem curte seriados, a gente vai falar sobre a Deborah, do seriado Dexter. Como foi a jornada dela agora que o seriado acabou? Então, a partir de agora, vocês vão ouvir alguns spoilers. Se vocês não querem ouvir spoilers, eu recomendo que vocês parem de ouvir agora. Porém, o meu conselho é, se você ainda não terminou de assistir o Dexter, nem se incomode. Eu, com certeza. Porque, pra quê? Você só vai passar raiva, foi horrível. Mas enfim, mas se você quiser ouvir o que a gente tem pra falar sobre a Deborah, é só continuar com a gente. Dexter, ele é um serial killer que mata outros serial killers. Essa é a premissa da série, basicamente é isso. E até a série tem uma formulinha, né? Que ele faz de tudo pra não ser descoberto, né? E ele trabalha no departamento de homicídios da polícia de Miami. Ou seja, é um assassino dentro da polícia que mata, é um tipo de justiceiro, né? E aí a irmã dele, né? Que é a melhor personagem da série, eu acho, é a Deborah. É a Deborah, que é uma policial que também trabalha nesse departamento de homicídios. Eu acho que dá para analisar a trajetória da Deborah de dois paralelos, assim, pela vida profissional dela e pela vida pessoal. E em ambas, ela foi extremamente sacaneada na série. Ela só se fode, coitada. Por quê? Se você analisar profissionalmente, ela subiu pra caramba na carreira, ela era de uma policial de rua e passou a tenente e tudo mais, mas eles sempre davam um jeitinho no roteiro de tirar um pouco do mérito dela nessas conquistas. E eu acho isso uma tremenda injustiça. Por quê? Quando ela foi promovida a detetive, por exemplo, isso foi mostrado na série como se ela só conseguisse desvendar os casos e tudo mais pelas dicas que o Dexter dava pra ela lá no começo, porque ele que tem o super faro pra detectar os criminosos e tudo mais. E aí ela usava essas dicas e por causa disso ela foi promovida. Mas, na verdade, você via que ela tinha um feeling enorme para lidar com as testemunhas. Ela ia a campo, ela se arriscava. Então, aquilo foi, sim, mérito dela. Mesmo que o roteiro, às vezes, desse a entender que não. Que ela só conseguiu aquilo por causa do Dexter. É. E a Deborah, ela é uma personagem muito bem construída, assim. Ela tem profundidade. Ela é aquela pessoa ética, ela é justa, ela segue as regras. Como você falou, ela tem um feeling muito bom. Ela é obstinada, sabe? Ela vai até o fim, ela não desiste. E ela é praticamente o oposto do Dexter, né? Nessa questão, enquanto ele é um justiceiro, assassino, ela é a pessoa correta. O fato deles serem tão opostos, né? Me fazia imaginar o tamanho do conflito que ia ser quando ela descobrisse, se ela descobrisse que o irmão dela é um assassino, né? E acabou que isso meio que não aconteceu também. Construíram um personagem dessa forma tão profunda e tão sólida. E aí depois eles tiraram tudo. A personalidade dela também. Eu achei que os roteiristas, eles destruíram um pouco da personalidade dela ao fazer ela aceitar que o irmão dela é um assassino e pronto. Eu não assisti, deixar claro, eu não assisti Dexter. Eu assisti um pouco da primeira temporada e alguns episódios saltados. Mas eu acho interessante que essa desconstrução da personagem venha porque ela tenha se apaixonado pelo irmão, sabe? Isso não coube na minha cabeça, sério. Não, assim, eu gostei. Eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que gostou desse plot dela ter se apaixonado por ele. Porque eu acho que meio que faz sentido diante da relação que eles tinham e tudo mais. É polêmico, assim, mas eu apoiaria esse casal. Só que eu definitivamente não apoio tudo que aconteceu, assim, depois que ela descobriu que ele era um assassino, assim, porque ele só pisou em cima dela, assim, toda aquela relação de cumplicidade que eles tinham, assim, isso foi, sabe, por água abaixo. Quando ela se rebelou, assim, no começo da oitava temporada, que ficou afastada dele, ele não respeitava o espaço dela, ele, sabe, era invasivo, ele ia atrás dela e só conseguia ferrar mais ainda a vida dela, e tudo isso dava pra ver que era um capricho, assim, dele querer ela de volta, assim, pra comer bife com ele, mas não era porque ele sentia falta da irmã, era porque ele não aceitava que ela tivesse tocado a vida dela, tanto que depois, quando a namorada dele retornou, ele não pensou duas vezes antes de, sabe, tomar a decisão de que ia mudar de país, sabe? Aquele, toda aquela preocupação de não posso viver sem a minha irmã, não era isso. Tava aceitando o fato de que ela tocasse. Assim. Ele ainda coloca a Deborah em risco ao colocar a Hannah, que é uma fugitiva, né, da polícia, escondida na casa da Deborah. Assim, foi o cúmulo da falta de noção, sendo que a Hannah já tentou matar a Deborah, já tentou envenenar a irmã dele. A personagem também, ela tem um histórico de relacionamentos abusivos, né? Pois é, isso também é um ponto bem interessante, assim, pra gente explorar, porque do outro lado da carreira dela também tinha a Deborah na vida pessoal, que é uma mulher desbocada, é uma mulher sexualmente livre, uma mulher que, sabe, ela não deve nada pra ninguém, é a vida dela e... Ela não tá nem aí pra imagem de certinha, de boa moça que ela passa. E ela sempre foi, na série, de certa forma, castigada por ser assim. É, ela conseguia os piores parceiros. Ela conseguia o cara que queria matá-la. Ela conseguia o cara que era compositor e fazia uma música pra ela, chamando ela de puta, vaca e louca. Ela conseguia o policial corrupto. É, isso foi meio que uma punição, sabe? Por ela não ser o modelo certinho de boa moça. Porque ela fala palavrão mesmo. Quando ela tá afim de transar, ela transa. Ela é durona. Então, que... Exatamente. Ela é a policial que vai lá na divisão de homicídios e bota as caras e tudo mais. E então, o que ela pode conseguir? Esses restos, né? Isso é uma coisa extremamente machista, assim, que a vida pessoal dela também foi completamente massacrada na série por causa do que ela era, assim, por ela não seguir um padrão que se espera de uma mulher. Ela é baleada pelo menos duas vezes no seriado, né? Agora no final, e teve uma vez também que ela levou um tiro. Pois é, justamente nessa vez, não bastasse ela levar um tiro, ela teve que assistir o único cara bacana que ela namorou, que foi o Landy, sangrar até morrer na frente dela sem ela fazer nada. Porque sadismo pouco é bobagem. Nossa, gente, coitada. Além disso, ela é envenenada pela Hannah, que é a namorada do irmão querido dela. Ela é quase morta pelo noivo, que por acaso é irmão do irmão dela, que é o Astro Killer. Ela tenta se matar e tenta matar o irmão também nessa última temporada, jogando o carro no lago. Ela mata a Laguerta, cara, e isso foi o fim da personagem. Parece que a coisa foi muito súbita, né? Ela era uma personagem e aí ela descobre que tá apaixonada pelo irmão, chega e mata outra pessoa, assim. Houve uma construção pra chegar nesse momento, eu acho que isso pois é. Foi incrível. Uhum. Pois é. É, eu acho que assim, o Dexter, ele matou a Deborah muitas vezes na série. É, ele matou um pouco dela quando ela viu ele enfiando uma faca numa pessoa. Ele matou ela quando ela entrou naquele trailer e naquele container e teve que escolher entre o irmão dela e a Laguerta. Ele matou ela a partir do momento que ela foi contra os valores dela e pediu, eu quero que você mate a Hannah. E ele não, simplesmente, assim, suportar. E, assim, sabe, inúmeras vezes. Então ele ter desligado os aparelhos ali no final da série foi só um mero detalhe, porque ele já vinha matando a Deborah de muitas formas, assim. E, na verdade, ele foi extremamente desumano com ela, além de desligar os aparelhos, o que talvez não fosse um destino que ela quisesse ficar ali vegetando. Mas ele simplesmente pegou o corpo dela e ele jogou no mar, junto com todos os assassinos e toda gente ruim que ele já tinha jogado, assim. Ele não deu nem a oportunidade dela ter, sei lá, um enterro digno, um memorial, que fosse. Ele jogou ela no mar como ele jogou todo o lixo que, durante toda a série, assim. Eu achei revoltante. Mas vocês não acham que talvez ele tenha considerado que ela foi a última vítima dele? Não, com certeza, assim, a simbologia, né, dele ter jogado ela no mar foi por isso, assim, dele ter considerado ela a última vítima. Mas, sabe, ela não merecia ser tratada como mais uma. Porque, por exemplo, a Rita, ela também foi indiretamente uma vítima do Dexter. E ela teve... Nossa, você compara as duas grandes mortes da série, Rita e Deborah. A Rita era aquele padrão de boa moça, mãe de família. E o que, que ela teve? Uma morte glamurosa numa banheira de sangue que chocou todo mundo naquela season finale e tudo mais. E foi um divisor de águas na série. Enquanto a Deborah, essa pessoa que ela era, assim, gente como a gente... O final que ela teve foi aquela coisa pífia, assim, de tomar um tiro e aí depois ficar no estado vegetativo e ser jogada no mar como corpo qualquer, de qualquer assassino pelo irmão. Não só a Deborah, assim, se fode muito no seriado, como as outras mulheres que estão em torno do Dexter, como você falou, a Rita... Sabe, todas elas, sabe, tem um final trágico. Assim, a única que no final conseguiu se safar foi a Hannah, isso. Detalhe mas... que a Hannah era a única dessas mulheres que realmente era uma assassina, realmente era uma criminosa, e ela ainda terminou o seriado viva, bem, com o filho do Dexter e longe de ameaça do risco de ser presa, né? É, pois é, exatamente. Eu acho que eles podiam ter invertido e colocado a Hannah pra se dar mal e ter salvado o Deborah, porque... Nossa, não dá pra aceitar que ela tenha sido a única pessoa que se deu mal no final da série. Porque se você parar pra pensar, ela foi a única que se deu mal. O Dexter conseguiu se salvar, sei lá como, de um super furacão tropical. A Hannah virar um lenhador. Gente, virar um lenhador. Final de a Hannah terminou isso. A série comendo alfajor e tomando sorvete na Argentina. O Quinn, nada aconteceu porque ele foi corrupto e se aliou lá à máfia russa. Continuou fazendo o trabalho dele numa boa. E terminou como um policial bom, detalhe. Pois né? É, exatamente. Todo mundo terminou super bem. E a Deborah, sabe, que foi a pessoa que se lascou durante a série inteira e mesmo assim continuou sendo uma boa pessoa, foi a única castigada e castigada da pior forma possível. Como assim, gente? É, porque a gente torcia por ela, né? A gente achava, não, ela tá se fudendo agora, mas no final ela vai se dar bem. É, isso vai ser compensado, mas não. Foi terrível, foi o pior destino possível. Então, gente, esse foi mais um Weekend Cast com a participação da Laís. Muito obrigada pela participação, Laís. Foi muito legal. Obrigada a vocês. E até a próxima.